Portal do Arrocha. Alô, parceiro Johnny, Estúdio Evans, parceiro, tamo junto. Isso é André Santini, receba. Se o tempo fosse remédio, eu não tava ligando outra vez pra você. Eu tentei, fiquei longe e quieto, assistindo tudo isso acontecer. Vi seu primeiro beijo em um estranho, foto de vinho e taças pro jantar. E a cabeça já tá desenhando aquela cena que nenhum ex quer imaginar. Você gosta, não vai fazer metade do que eu fiz. Tem que respeitar porque eu sou foda. Sou foda. Coitado desse cara aí, tá procurando a briga em lugar ocupado. Conta pra ele que é louca por mim. E do seu coração eu tenho a chave, o cadeado e eu deixei trancado. Mercearia e Depósito, ponto Recife. Alô, minha amiga Lau, isso é André Santini, receba! Se o tempo fosse remédio, eu não tava ligando outra vez pra você. Eu tentei, fiquei longe e quieto, assistindo tudo isso acontecer. Vi seu primeiro beijo em um estranho, fotos de vinho e taças pro jantar. E a cabeça já tá desenhando aquela cena que nenhum ex quer imaginar. Nunca. Coitado desse cara aí, não te conhece nem sabe o que você gosta. Não vai fazer metade do que eu fiz. Tem que respeitar porque eu sou foda. Coitado desse cara aí, tá procurando. Se remédio.